έτσι πρώτο που σημαίνει έτσι να μην βγουν από τη σύμφωνα. Δεν θα δείτε. Πάρα που σημαίνει έτσι να μην βγουν από τη σύμφωνα. Πρώτο ριζόντιο που σημαίνει έτσι να μην βγουν από τη σύμφωνα. Comandador, boa tarde, tá 3560 embaixo travado, vai passar o Inter Serra. Tá 3560, ciente, chame final de 4 milhas, aguarde pista livre. Quer aguardar, me chamarei. Trip 545241, autorizado decolar, 090 graus, 109. Autorizado decolar, trip 5241. 10, autorizado final LS. Final LS autorizado, 2000, reportará. Estabilizado, na 209. É aqui no Inga, chame Recife, 13325. 3325, por favor. Sua posição, perdi contato visual. Não vai mais tocar RMT. A gente aguarde então para o toque remetido. Não será possível no momento. Aguarde nova autorização. Comandante, 3190. 3190, acionando de identificação, autorizada a chegada à área, desse nível 060. 060, chegada à área. Possibilidade de voar Duna? Eu mantenho a chegada, número 5 na aproximação. Não tem a chegada, 3190. Pode ser pátio 4 ou para baixo? Siga na frente, puxa. Agora 20 milhas, tem frequência livre da presença, ingressar na terminal Aracaju, chame esse controle 120 decimal 3. 120 decimal 3, é o controle Aracaju. Boa tarde, obrigado. Ok, composto autorizado, 3560. RIP 5241, decolou os 47, chame o controle 120 decimal 8. O voo 977 informa também que está pronto o posicionamento 04. Afirmativo, número 3. Gente, aguarde autorização Delta Alpha para entrar na CVET, atrás do TAN, R2 da TAN, princípio. Confirma autorizado o pouso, 100 graus, 139. Ok, 5-0. Salvador, boa tarde, tá? Vai que é a Juliette agora. Boa tarde, lá 729, ponto de espera, dando 0, pronto. De Paris, acione o código transponder 5170, reporte unidades descidas. Mantenha a posição, Papa Romeu Serra, Charlie Fox. O ILS já avisou com o campo 42061. 206, torre 11895. 1-1-8-9-5, bom final de domingo para a senhora, com a 206. Amém. Aqui é a Juliette, das 5 condições visuais, 1500 pés, o que é legal no 008. 1-3-9-5, deixa para 2000 pés, o que é legal no 008, autorizado a final LS. 2000, estado 1008, com a 305, autorizado a final LS. 1-3-9-9, chame Recife, 13325. Faço fazes com o Kieran Clear Smart Arrival, Vision Flight Level 070. Clear Smart Arrival, Vision Flight Level 070, Vision Flight 5-5. Com 399, Recife 13325. 13325, boa. Onda normal agora, Prodo falou de Itapuanda presente. 0197 acionado na bomba, roda. Chame o controle 120.8, Lima, Mike Fox. 208, Fox. Azul 4206, informa o helicóptero que acabou de decolar da 17, comprou do farol de Itapuã, 500 pés, 5 milhas à sua direita. Tem o mesmo Chiqueza, 4206, não avista. Gente, pista livre, cheque o trem, autorizado pouso, 100 graus, 099, Azul 4206. 4206 da Azul, livre pouso na 110. Sierra Charlie Fox, confirma a razão de subida inicial Bruno 00. É 18.5, pronto, segue o Mike Eco Delta, confirma para o B. Sim. Paulo Salvador, bom 755. Tem uma previsão, fazer uma previsão para os passageiros aqui. Pelas aproximações, comandante, mais 8 minutos para o seu pushback. Muito obrigado. A previsão do 2231 na nossa janela aí, por gentileza. 2231 não pode iniciar o push, tá aguardando para o táxi. Ah, ok, tá ali para o pushback, 2231. Ah, não, é coca. Táxi, Mike Eco Delta. Confirmo, 3560. Afirmativo. Ingressa com cautela, aguardando o tráfego da companhia ingressar para o ponto de espera. Sua posição será número 3. 3560. Avisou com capo. Próxima da interceptação da Canarana 7. Ciente, se ajuste para interceptar o final de 5 milhas, tem um tráfego alinhado na cabeceira no 7, aguarde autorização de pouso. November Yankee Mike. Aguardando autorização para pouso, November Yankee Mike. Inicialmente, continue na aproximação. Sinegal no 008, reduza 2109. Reduzindo 2109, descendo para 2 mil pés, ajustado no 008, é 76720. Fox. Tá 3190, redução 2109. Controle Salvador, boa tarde, está na 6210. Na 6210 acione identificação, autorizada chegada a Mário, desceu nível 080. A Mário 080, 6210. Estou controlando desde 1011 para o centro 3190. Estimativo 210. 3190. Tráfegos em aproximação e alguns tráfegos para decolagem. Mantenha ainda a posição, que o senhor está num toque arremetida. Mantenha a posição. Previsão de mais uns 7 minutos. Estimado de 15 minutos para o seu pushback. Regional 25. 7, 5, 7, 2, 9, autorizado a linha e manter. A linha mantém na captura 1072. Azul 4206, no solo 53. Libere a direita, solo 121.9. Direita 219, 4206. Papá Romeu, Serra Charlie Fox, decolou ao 53. Chame o controle em 120.8. 208, Charlie Fox. November Yankee Mike, autorizado pouso na pista no 7, com 090 graus, 09 nós. Livre pouso no 7, November Yankee Mike. E aguarda para ingresso no pátio 1. Devido à restrição do pátio aí, a posição 01 será liberada ainda. Assim que possível, ingresso, autorize seu ingresso para o pátio. A gente vai ver aquilo pelo pátio 3 e aguarda o 4206. Mortal. Webjet 6720, informa o tráfego 11 horas 4 milhas, rumo nordeste, crescendo agora de 1500 para 1000 pés, Charlie 150. Está ciente o tráfego, porém não avisa o tráfego, Webjet 6720. Então 3190 sobre vetor, mantenha presente para o limite ao localizador. Ponteira Pro, limitar o localizador. 3190, descendo para 3000. Brazilian Force 525, descendo 4000 feet, penetra 1008. O equipamento e qual foi a procedência? Praia do Forte ou Iberistar? Ataque 2231 da Passaredo com PAB de 70, até na Brasília, 6 horas e 15. Ele 395 Torre 1895. 1895. A 76720 completa a redução 709, reporte estabilizado. Reduzindo para 170, reportará estabilizado a 76720. Torre Salvador, Gol no 395, final IS-3 da Pistola 0, baixar travado. O Gol no 395, chame final normal. Direita para 2000 pés, reporte estabilizado. Direita 52000, autorizado, reporte estabilizado. 3190. Sul Quebec Serra, guarde. Papa Tango, November Yankee Mike, no solo 56, qual local de estacionamento? Pátio 4. libere na Quebec, à sua esquerda, ou prossiga um pouco à frente, faça 180 graus, aguarde na Quebec. Zero. 5241, vetor radar para separação de tráfego, curva à esquerda para o A200. Esquerda 200, 5241. Tráfego agora 12 horas 7 milhas, rumo nordeste, mantendo 100. É um eco 145. Sente o tráfego, trigo. 29, decolou 56, chame o controle, 120, decimal 8. 208, vai para 529, acabou. Mapatango, Kilo Quebec Serra, na escuta da torre? Afirmativo, senhor. Início. Tem condições de reduzir e ceder para o pouso ao Boeing da Gol para posterior autorização de pouso na 17? Afirmativo, senhor. Está reduzido. Então, para seu estacionamento, ok? Eu tenho duas aeronaves que solicitaram já pushback, inclusive a do 01, mas devido à restrição do pátio, não é possível autorizá-las, ok? Está na guarda do 14. A Z5729, mantendo a frota 3.000 pés, após direita, direto da Elma, subindo ao nível 360. Subindo ao nível 360, após cruzar 3.000, vai voar direto, direto, web 729. Brasília Fox 2525, reduz speed 2009. Reduz speed 2009, Brasília Fox 2525. 729, boa, Dael ou Leda? Pronto, Dael. Dael, obrigado. 729. Localizador 3190. 3190, torre 1895. 1895. Jet 6720, ciente, aguarde autorização de pouso. Aguardar a autorização de pouso, Jet 6720. Uma navegação direto com pista. Pista 5240. Voo no 395, no solo 58. Libere a direita, solo 121, decimal 9. Libere a direita, 219, boa. The limit 2 minutes on the head. Heading, distance 2006, finish 1008. Air Force 2525, maintain the present heading, show which the localized course, and limit 2 minutes, that's for Air Force 2525. Sinal 6210, vetor radar para o sequenciamento, curva esquerda para o A025, limite ao localizador. Desça para 3.000 pés, que é legal no 008. Para 3.000 pés, com 1008, e a proa 025, limitado pelo localizador, 6210. Pinas 328, 184, autorizado até através de portão 5, quando ingressa na fila para o ponto de espera via Índia, a torre 118.95 e o ajuste 1008. Ataque através de 118.95. Salvador, boa tarde, eu vou 1395. Voo no 395, prossegue via Alfa, reporta antes do ataque São Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette. Five to five, reduce speed 170 knots, stand by the call tower. 170 knots, reduce speed to the approach 5-5. 3-2, uma fecha? Prossegue, senhor. Direita 050, desça para 2.000 pés, reporte estabilizado. 050, 2.000 pés, chamaremos estabilizado. Voo no 077, apenas para informar, é o próximo para pushback, aguardando apenas liberação da retaguarda aí para efetuar o push. Tente no 077, na sua escuta. Boa tarde, Porta Lima, aqui o Zulu. Lima, aqui o Zulu, mantém espera sobre a rotatória. Para espera sobre a rotatória, Lima, aqui o Zulu. Passou cima, baixou a travada 3190. Continua a aproximação, Airbus da companhia ingressando para a decolagem, Boeing 737 da UEB livrando a pista. Aguarde autorização de pouso. 390. Tan 3217, complete o alinhamento, decole com vento de 100 graus, 10 nós. Realizado aliás, decolar 10, Tan 3217. Foster, Quebec, Serra. Brasília Foster 525, call tower 118.195. 118.195, Brasília Foster 525. 3217. A 2000 está pronta. Mantém o ponto de espera, por aérea 2000. Entendeu. Southern Tower, Brasília Force 255. Joguete, portão 1-0, voo 1-3 na zona. Salvador Tower, Brasília Force 555. Air Force 2525, report normal final, landing gear down and locked to wind 100 degrees, 10 knots. E pé sinal de outer marker, Brasília Force 2525, gear down and locked. Charlie Serra Tango, boa tarde. Confirme estacionamento e o nível 250 Aracaju. Tan 3190, autorizado pulso, 080 graus, 109. Lembre boa, Tan 3190. Tan 3217, decolou 02, chame o controle em 120.8. Controle 208, graças a bom serviço. Lima Kilo Zulu, mais um 360 pela esquerda, na posição rotatória. Aguarde para interceptar final da 17. Lima Kilo Zulu. Papá, papá, Mike Eco Delta, alinhado na 17. Observe a esteira de turbulência do Airbus 320 passando à sua frente. Eu tenho outro tráfego, um Brasília da Força Aérea, 4 milhas da cabeceira. Tem condições de decolar de imediato ou aguarda a turbulência? Então decola imediato, 080 graus, 12 nós. Mike Eco Delta. For Air Force 2525, traffic information, helicopter, take north, runway 17 now. Air Force 2525, roger that. Tan 3190, no solo 03, libera a direita, solo 121.9. Oh, é Força Aérea 2000. Força Aérea 2000, prossiga. Vou decolar de imediato no 2000. No momento. Ficou muito curto o Força Aérea 2000. Ficou muito, muito, muito apertado, ok? Mantenha a posição. Mantenha a posição. Foi boa tarde, Oceaner 6210, final 8, beleza. Oceaner 6210, número 2 na sequência, um Brasília à sua frente, se possível reduza para velocidade de aproximação final. Bom, mais então, 6210. Air Force 2525, check landing gear down and locked, clear to land, 110 degrees, 12 knots. Gear down and locked, Brasília Force 525. Mike Eco Delta, decolou 04, chame o controle em 120.8, até o regresso. 1208, até o regresso. TP5241, chame Recife, 1260, 1228. Vamos analisar, aguarde. Lima, chamo Zulu, RTC17. Seu Romeu Golf, Taxiway Quebec, livre ingresso na pista 17, recorte liberando. Sobe, tá passando o ar. Oscar, Sierra Whiskey para BH, guarde cópia. Aguardando a cópia do Oscar, Sierra Whiskey. Lima Latim. Afirmativo, já cruzou o litoral, meu pé, para aqui direto, se é autorizado. Autorizado, direto, reporte quebrando a CTR, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta, reportado quebrando o CTR. Estando, pode, foi trocou. Sapatango Lima, Kilo Zulu, inicia um outro 360 pela sua esquerda. E reporte na final da 17. Ok, já iniciou a reportagem na final da 1, certo? Primeira coisa. Oceaner 6210, 3 milhas, baixa travão. Air Force 2525, on the ground at 05, leaving the runway via taxiway Echo and contact ground 129. Via Echo, contact ground 129. Oceaner 6210, autorizado pouso, 110 graus, 099. Livre pouso na 10, 6210. Nível 250, afirmativo no pátio 5, Prossegue com a torre, acionamento e táxi. Frequência 118.95. O ajuste no 008. Informa o POB. Teste. É com o Mike Oscar. Could you confirm your April? Corre. Taxi vai Alpha and Delta. Stand by to backtrack to April 6. November Yankee Mike. Taxi 390. Tem condições de ingresso, portão 5? Afirmativo. Está autorizado, portão 5. O voo 1077 está pronto para o táxi. 181 agora, alterna Campinas, 4 horas. Campinas, 4 horas, 181. Ponto espera 1895, 1008 o ajuste. Bom voo. 1008, gente, quando ponto espera, torre 1895, 1077. Obrigado, boa tarde. Bom local, confirme o setor que afasta. O corredor é forte, manter 1000 pés, está autorizado. Morro de São Paulo no 1000 pés, via corredor Axé, decolagem no 7, curva direita, 120 decimal 8, 0153, Romeu Oscar. 319. Dormir alinhado, pronto. Guarde pista livre. É com o Mike Oscar, confirmando realmente o seu destino. Serra, Juliette, Novembro Yankee. 6210, prossiga até antes da Juliette. Aguarde ingresso na Juliette. 7, prossegue até antes da Juliette, 6210. Confirmação de checado, grau 30 segundos. Série 2000, pista livre, autorizado a decolar, 1900 graus, 139. 9800. Eco Hotel Mike, Eco Mike Oscar, torre. Torre, Eco Mike Oscar, não escuta. É, confirme, o senhor tinha me reportado que faria um toque arremetida na 17. Devido à condição do tráfego, não foi possível, só pousou no pátio 4. Aí agora, a gente estava achando que o senhor ia decolar, fazer o toque arremetida e retornar. O senhor está falando que vai para o destino. Então, eu ia fazer um toque arremetida aqui na base e decolar de imediato, mas estava muito congestionado, a gente aguardou um pouco lá no solo, porque tinha um esquivo também para decolar. Sim. Sim, mas é a questão da notificação. O senhor teria que ter feito a notificação de voo, Salvador, para o seu destino. O senhor fez? Eu fiz do destino, toque a ICGL aqui, retornando para o destino. Ah, tudo bem. É, chame o controle em 120.8 agora, é com o seu Mike. Ok, eu expliquei para a pessoa que preencheu o plano, mas porque só podia estar certo. Tudo bem, já estamos verificando aqui, realmente está confirmando. Chame o controle em 1208, até uma próxima. Ah, desculpa, então, pela senhora. Michael. Força Aérea 2000, decolou 09. Chame o controle em 120.8. Gato, bom dia. Boa tarde. Caçareiro 2231, autorizado a alinhar e manter. Pista na 0. Alinhar e manter, 2231. Papatango Lima, Quilo Zulu, no solo 09. Libere as 180 graus. É... ADEI? 1-0. 1-0, Centine, siga com a torre 10895. Afirmativo, torre 1895, mais quieto, Juliette. Táxi, Charlie Serra Tango. Passaredo 2231, autorizado a decolar, 090 graus, 109. Mas, acho que o 4 ocupado ainda, não tem como pra você cair? O 4 ocupado? Ah, tá livre, muito obrigado. Vai pro 5-04. Gol 925, coordena equipe de solo. Após o Oceanek estacionar no 4, autorizado seu push. Oceanek autorizado, gol 925. 2 milhas de leste apastal, o Mike é prossiga. A gente consegue ver corredores e tomar Quebec e reporte na rotatória do bloco campo.